o que faço pra te esquecer. Tudo que vejo lembra você. 5 da manhã, tento te esquecer. A cada segundo só vejo você. Só queria tirar você do pensamento, mas você não sai da minha cabeça e insiste em ficar na lembrança pra que eu nunca mais te esqueça. Se eu tento dormir, você aparece em meus sonhos. Se eu ligo a TV, a personagem é você. Não sei mais o que fazer pra te esquecer. Alô, meu parceiro Guga, cabeleireiro, tamo juntos, meu irmão. Meu parceiro Denis, forte abraço. Só queria tirar você do pensamento, mas você não sai da minha cabeça e insiste em ficar na lembrança pra que eu nunca mais te esqueça. Se eu tento dormir, você aparece em meus sonhos. Se eu ligo a TV, a personagem é você. Não sei mais o que fazer pra te esquecer. Se eu tento dormir, você aparece em meus sonhos. Se eu ligo a TV, a personagem é você. Não sei mais o que fazer pra te esquecer. Não sei mais o que fazer pra te esquecer.